palavras. Eu jogai por minha pátria amada, maltratada. Chora lágrimas que são visíveis a cada cena diária. As notícias não são boas, novas e até são velhas. Números sombrios animam tragédias. Vietnã urbano, sensacionalista da hip-hop. Capa de revista na pior faceta nacionalista. Altos índices no campo de visão natural. Primeiro lugar no ranking mundial surreal. Meus passos nesse chão, solo fértil, só constato exploração, colonização e até hoje na televisão. Modelo de visão que não reflete a verdade. Manipulação de araque alimentando vaidade. Olhos buscam no horizonte a razão de tanto pesar. Onde se esconde a solução? Onde ela está? Quem vai nos livrar desse mal que navega nesse mar? Gente que aprende a sorrir até na hora de chorar. Favela pede paz, já não aguenta mais. Ela é de tiro que tira filho e também é liberdade. Vejo nos jornais, no more lies, máscaras que caem, afirmando um perfil de impunidade. Muitas virtudes versus pouca providência. Juros decretam falência, grandes filas na previdência. Urgência, grita a voz do povo pro socorro. Nesse mato sem cachorro, é cada um por si e Deus por todos. Vida na luta, é pra quem não se rende. Na voz eu peço, a prece é permanente. Força na busca, a cada ação nascente. Dias melhores sempre, desejo pra minha gente. Vida na luta, é pra quem não se rende. Na voz eu peço, a prece é permanente, força na busca, a cada sol nascente, dias melhores sempre, desejo pra minha gente. De frente pro mundo de absurdos, lançados à sorte, vive, sobrevive essa gente forte, que não escapa dessa faixa de descaso imposta. Carrega esse peso nas costas, crianças e senhoras, o dia nasce despertando o compromisso. Não dá pra achar que para do omisso, vou garantir o serviço. Por isso assim me junta a engrenagem, que move imensa cidade, a mais pura das verdades. O sonho não é vaidade pessoal, muito menos tentação, nem prazer banal. Prazer banal. Moradia, uma vida digna com sua família em harmonia. A luz do dia surge, mas nem sempre brilha. Heróis de carne e osso em ação, na luta contra o vilão. Necessidade covarde, a cada dia um leão. Ser ficção baseada em vivências, evidências, na massa que vinga, na persistência. Voz que longe vai, leva à frente ideais, em busca de dias melhores dentro dessa insanidade. Sonhos são essenciais pra quem corre atrás, mesmo na regra do jogo injusta a realidade. Educação, saúde, todas as extremidades, de norte a sul, estados e cidades que reinem nos lares. A fé que alimenta a esperança de um futuro melhor pra minha gente, melhor pra todo mundo. Vida na luta, é pra quem não se rende. Na voz eu peço, a prece é permanente. Força na busca, a cada sol nascente. Dias melhores sempre, desejo pra minha gente. Vida na luta, é pra quem não se rende. Na voz eu peço, a prece é permanente. Força na busca, a cada sol nascente. Dias melhores sempre, desejo pra minha gente. Desejo pra minha gente. Vida na luta, é pra quem não se rende. Na voz eu peço, na voz eu peço, a prece é permanente. Força na busca, a cada sol nascente. A cada sol nascente. Dias melhores sempre, desejo pra minha gente. Boa noite. O Jornal Nacional de hoje começa com uma informação extremamente importante e grave para você que é eleitor. A Força Aérea Brasileira acaba de bombardear o Senado Federal em Brasília. Foram 3 ondas de ataques em menos de meia hora. As informações sobre as consequências desses ataques ainda são bastante imprecisas. Temos as primeiras imagens chegando agora. Aí estão elas. Explosões fortíssimas